Nesse podcast eu vou falar das travestis no livro didático de geografia. Primeiro, é bom lembrar que as geografias de gênero e de sexualidade estudam as problemáticas espaciais e territoriais, considerando a estrutura sexo-gênero onde se organiza a sociedade. Examina nesse viés, nessa perspectiva, as formas onde os processos sociais criam, reproduzem e transformam o espaço, como também são modificados em função dessa organização da nossa sociedade. Então, um exemplo, né, para evidenciar na prática como abordar as travestis no livro didático, pegando várias imagens e trabalhando a questão da cisnormatividade nessas imagens e problematizando a possíveis corpos trans ali presentes. Vejamos então o território da prostituição travesti, que é uma possibilidade de sobrevivência financeira, um espaço de sociabilidade onde se desenvolve uma série de afetos e identidades entre as travestis, e elas fazem disso espaço, seu espaço, o espaço, seu território, e é nesse espaço que elas podem viver sua feminilidade e ser fonte de desejo. Também pode ser considerado um espaço de resistência, na medida que desenvolve táticas e estratégias para defender esse território. Então, é complexo, né? A complexidade que envolve esse território da prostituição é formado pelo sentimento de pertencimento, a partir das experiências positivas, mas também de exclusão a partir de experiências negativas. Ao mesmo tempo, onde constitui redes de amizade, no cotidiano, as travestis também praticam ações de competição e violência. Assim, o território se faz por esses dois elementos, que se contrapõem de várias maneiras. Os espaços intraurbanos apropriados pelas travestis, elas dependem da mobilidade que elas praticam entre diferentes cidades. Quando elas chegam a um local, por exemplo, conseguem atrair maior quantidade de clientes. Os fluxos de mobilidade travesti entre os vários territórios localizados em diferentes cidades estabelece conexões entre elas e conformam uma configuração que nós geógrafos chamamos de território descontínuo. Essas são as contribuições da geografia, mas as travestis não territorializam nesses espaços somente. Muitas vezes espaços abandonados da vida noturna de uma cidade. Elas, as travestis, estão em outros espaços. Na universidade, ocupam cargos das Nações Unidas, na política, secretariado, escolas. Elas, por não se enquadrarem no padrão binário da sociedade, masculino e feminino, elas são muitas vezes hostilizadas e ataques transfóbicos são constantes. Casos como o da Michelle, da má pantaleão, da travesti que foi queimada, da vereadora daqui da cidade de Porto Alegre. Teve sua identidade invalidada. A Dandara dos Santos, morta brutalmente. Uma atividade proposta para trabalhar com os alunos é a pirâmide da população do Brasil, onde foi solicitado a eles, isso claro, antes da pandemia, quando as escolas não foram fechadas, não foram impostas e terem que fechar, e os sistemas de ensino se adequar ao ensino remoto pela Organização Mundial da Saúde. Então, foi solicitado grupos de quatro, e tendo os dados da ANTRA, Associação Nacional das Pessoas Trans e Travestis, desenhar uma nova forma de representar a estrutura da sociedade. Isso é importante, e é importante romper com essa binaridade e trabalhar com gênero, gêneros no plural, como acontece com as sexualidades, que são muitas sexualidades: bi, hetero, homo, pan, assexuais, enfim. Então esse foi o podcast. Valeu.